alguém querendo destruir minha felicidade. Este alguém é uma mulher que vive sozinha no mundo. Serão inúteis as tentativas que ela fizer. Por mais bonita que seja a mulher, eu não deixo a minha nem por um segundo. Não seja tão covarde, saia do meu caminho. Sou um homem casado, coberto de carinho. Não mudo minha ideia, em minha estrada eu vou. Sou sempre o que fui, serei sempre o que sou. Falar com esta pessoa através do rádio, pra que ela desista das tentativas aonde estiver. Quero ser feliz e continuar com a mulher que vivo, pois meu ideal e o meu objetivo é ser honrado enquanto puder. Não seja tão covarde, saia do meu caminho. Sou um homem casado, coberto de carinho. Não mudo minha ideia, em minha estrada eu vou. Sou sempre o que fui, serei sempre o que fui.